aceita porque não dá pra peitar. E se peitar, vai ficar sem peito, mané. E aí, DJ Kina? Se tu quer, tu vai tomar. Se tu quer, tu vai tomar. Se tu quer, tu vai tomar. Vai tomar, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma. Toma, vai, toma, vai tomar, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, vai, toma, cabeça da dentro, vai, toma, cabeça da fora, vai, toma, chapada de uísque, vai, toma, chapada de zé, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai, toma, cabeça da dentro, toma, cabeça da fora, toma, chapada de uísque, toma, chapada de zé, toma, cabeça da dentro. Cabeça da fora, toma, chapada de uísque, toma, chapada de zé, toma. Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar. Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai toma. Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai toma. Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma. Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar. Guina. E aí, DJ Guina? Fala com o trem, fala. Fala com o trem, fala. Fala com o trem, fala. Guina. E aí, DJ Guina? Fala com o trem, fala. Fala com o trem, fala. Fala com o trem.